Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais. Ó, o mês de janeiro já rachou no meio, viu? Tempo tá passando, correndo, né? Na discoteca do Cleitão eu vou trazer hoje a dupla Zé de Souza e Roniel. A Faculdade da Música vai apresentar um grande mestre, Rolando Boldrin. A frase irretocável do filósofo grego Platão. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 41. E a dica, minha amiga, hoje é uma dica de beleza pra você ficar mais bonita do que você já é ainda, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, recordando um sucesso de 1971. E na na Larota Boa, vou contar um caos verdadeiro sucedido lá em Coromandel com o Caetano. Não, foi tirar a carteira de motorista, o negócio não deu muito certo. E na trilha sonora da minha vida, hoje vai ser a minha vida mesmo, viu? Porque hoje a minha princesa Mariana está fazendo aniversário. Ela está completando hoje 35 anos de vida, né? E ela está longe de mim, porque ela tá lá na Bahia com a mãe, com as tias, com os primos, passando férias. Eu estou aqui garrado trabalhando, né? Porque alguém tem que pagar a viagem, né? Então hoje eu quero dedicar o programa todinho para minha filha Mariana, esse anjo que Deus deixou na nossa casa, né? E daqui a pouquinho, na trilha sonora da minha vida, eu vou cantar uma música que eu fiz para ela. A Sugestão do Beijar, Chitãozinho e Chororó. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Aporte Jeans, o jeans do Brasil. E eu começo trazendo aí o baiano Caetano Veloso, Sozinho. Às vezes no silêncio da noite... Eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Que você não cola em mim. Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos, só abro pra você, mais ninguém. Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora?

Eliane Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros. Aqui mora a gente. Eu quero mandar um grande abraço e agradecer as emissoras de rádio que estão tocando a música da Eliane Samuel. Toda hora chega uma notícia boa por aqui, viu? Só Deus para pagar para vocês. Gian Giovanni, Menina da Loja. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. São 6 horas da tarde, pôr do sol vai caindo, o movimento não cessa. Pelo céu da cidade, uma estrela surgindo, e todo mundo com pressa. Paciente eu espero, do outro lado da rua, olhando pra ela, através da vitrine. Essa moça tão linda, nem sequer imagina, que já ganhou meu coração. Então menina mulher, vai soltando os cabelos, lentamente retoca o seu batom. E eu parado de pé, ensaiando palavras, segurando uma caixa de bombom. Despede do pessoal, ao sair dá um tchau. Eu fico ansioso, suando paixão. Não consigo falar, deixo ela passar. Lá vai meu sonho pela multidão. Essa menina da loja entrou na minha vida sem saber. Ah, esse amor me sufoca, mas cadê coragem pra dizer? Essa menina da loja convida pro shopping, cinema, sair desse dilema e todo meu amor lhe revelar. Então menina mulher, vai soltando os cabelos, lentamente retoca o seu batom. E eu parado de pé, ensaiando palavras, segurando uma caixa de bombom. Despede do pessoal, ao sair dá um tchau. Eu fico ansioso, suando paixão. Não consigo falar, deixo ela passar. Lá vai meu sonho pela multidão. Essa menina da loja entrou na minha vida sem saber. Ah, esse amor me sufoca, mas cadê coragem pra dizer? Essa menina da loja, ah, como eu queria convidar pro shopping, cinema, sair desse dilema e todo meu amor lhe revelar. Essa menina da loja entrou na minha vida sem saber. Ah, esse amor me sufoca, mas cadê coragem pra dizer? Essa menina da loja, queria convidar pra um shopping, um cinema, sair desse dilema e todo meu amor lhe revelar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Gian Giovanni, Menina da Loja. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar.

quantos anos faz exatamente, eu não sei. Tudo aconteceu tão de repente que eu só reparei que lá fora antes tinha sol. Como planejado o tempo passou, como já esperado você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo agora já não joga ao meu favor. E aí tempo, não era você que ficou de resolver. Você que prometeu que ia curar, iria me ajudar a esquecer. E aí tempo, tudo que me prometeu nada cumpriu. E prometeu só, mas só trouxe mais vivo. Mas se eu pudesse voltar no tempo, o maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Chitãozinho e Chororó. E aí, tempo? Agora, o Flavinho não divulga só os grandes nomes, não. Se você está começando na carreira, quer ter o seu nome conhecido em todo o estado de Minas Gerais, que é a especialidade do Flavinho, é só você ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco, Cleiton Aguiar, Fernando e Sorocaba e Henrique e Tarciso. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje eu vou pedir licença para vocês porque a trilha sonora da minha vida vai ser comigo, né? Hoje a minha filha Mariana, a minha segunda filha, primeiro nasceu o Bruno em 1975, depois nasceu a Mariana em 1979 e por fim nasceu o Rodrigo em 1985. E a Mariana nasceu uma criança especial, a Mariana nasceu com síndrome de Down. Nem eu, nem a Gláucia, minha mulher, na época nós éramos dois jovens, né? Eu tinha 29 anos, a Gláucia tinha 24, então nós não fazíamos parte do grupo de risco. E nasceu a nossa filha Mariana com síndrome de Down. No primeiro momento é um susto, você não sabe, nasce uma criança diferente, mas você tem duas maneiras, você ficar lamentando ou você tomar as providências. Nós escolhemos tomar a providência. E isso mudou radicalmente a nossa vida para melhor, e mudou radicalmente a vida da nossa família e dos nossos amigos também. A Gláucia foi à luta, aqui em Brasília não tinha uma instituição que cuidasse dessas crianças especiais. Tinha uma que estava apenas engatinhando, a Gláucia foi para lá, assumiu a presidência, e até hoje, né, 35 anos depois, ela dirige a Ampare, Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais, que atende 145 crianças aqui em Brasília, e mais 10 crianças que foram adotadas, que fazem parte da Casa Lar da Ampare. Então hoje a minha princesa não está comigo, ela está na Bahia, está lá em Ilhéus, na Bahia, passando férias, mas ela vai ouvir o programa, e eu quero mandar um beijão para ela, dizer que o papai te ama muito, viu? E que quando você chegar aqui, você vai ganhar um abraço e um beijo. Na trilha sonora da minha vida, o avô do João, Cleiton Aguiar, Mariana, Estes Teus Olhos Azuis. Teus olhos azuis, da cor do mar, dizem-me coisas tão belas, nem sei contar. Falam de caminhos livres, por onde passar. Tempo sem jeito nem hora, pra alguém chorar. Algum momento, qualquer sofrimento vier te encontrar,

você vai precisar de 1/4 de xícara de levedura em pó. Você compra isso em farmácia ou essas casas especializadas de beleza, né? 1/4 de xícara de levedura em pó, 1 colher de sopa de água, 1 colher de sopa de óleo de germe de trigo e 1 gema de ovo. Você vai precisar de 1/4 de xícara de levedura em pó, 1 colher de sopa de água, 1 colher de sopa de óleo de germe de trigo e 1 gema de ovo. Você vai preparar da seguinte maneira. Misture a levedura em pó com a água até formar uma pasta macia. Junte o óleo de germe de trigo e a gema de ovo e misture com um garfo até a massa ficar bem igualzinha, bem homogênea. Aí você vai pegar aquela massa, massagear no rosto suavemente com movimentos de baixo para cima e de dentro para fora. Movimentos de baixo para cima e de dentro para fora. Aí quando você tiver esparramado a massa no rosto todo, você deixa na pele por 5 minutos, fica parada, né, não, vê se não conversa, vê se você dá conta de não conversar, não mexer com a sua pele. 5 minutos depois, você lava bem o rosto e aplique o hidratante da sua preferência. Essa é uma máscara facial para peles secas. Você usa e depois você vai me falar a diferença, viu? Te contar, rapaz, o programa do Cleiton Guedes, sendo as mulheres ficarem mais bonitas. E os homens também, né? Esses meninos, quando o Rafael rasga a sanfona, não tem quem fique quieto. E quando o Pereira e o Feliciano rasgam o violão e começam a cantar, o salão enche. Os Canarinhos do Brasil, fuá! Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. A mulher quase dá um treco com a folia da molecada. E nós fica no boteco, no varal e na gelada. Se o menino pede um doce, nós não dá nem faz pirraça. E nós gasta com o doce, não sobra pra cachaça. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Ah, coitada, pula cedo pra mandar filho pra escola. E nós cuspindo duas vezes, lá na cama ainda rola. Nós só levanta a idade com a garganta ressecada. Tá morrendo de saudade do boteco e da gelada. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Os Limpa-Bancos, Canarinhos do Brasil, fuá, para os meus amigos que estão curtindo o nosso programa fora do Brasil, você que é brasileiro, você que é estrangeiro, mas se acostumou a ouvir o nosso programa, você que gosta da música brasileira, você que gosta do Brasil, né? Um grande abraço para vocês, e nós estamos pelejando aqui para fazer esse país ficar bom, para vocês poderem voltar para cá, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Amada Amante. esse amor de mais antigo, amor de mais amigo, que de tanto amor viveu e manteve acesa a chama da verdade de quem ama antes e depois do amor. E você, amada amante, faz da vida um instante ser demais para nós dois. Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis, que flutua no meu leito, que explode no meu peito e supera o que já fez. Nesse mundo desamante, só você, amada amante, faz o mundo de nós dois. Amada amante, amada amante, amada amante, amada amante. Cantinho do Rei, Roberto Carlos, recordando uma gravação de 1971, um dos seus maiores sucessos, Amada Amante. A Lorota, a Lorota boa de hoje, isso aconteceu lá em Coromandel, aliás, lá em Coromandel acontece tudo, né? O seu Caetano era um fazendeiro, dono do cinema lá e tal, mas ele tinha uma dificuldade danada para dirigir, dirigia mal, rapaz. E ele pelejava para tirar a carteira e não dava conta. Foi uma vez, e lá em Coromandel, naquela época, demorava uma vez por ano que ia uma banca lá, né? Não tinha autoescola, não tinha nada, isso foi muito antigamente. Aí ele treinava lá um filho dele, um amigo, né? Treinava ele, mas ele era ruim, não dava conta de sair macio, saía dando pulo e tal. Mas ele foi melhorando, acostumando, até que ficou mais ou menos bom. E aí ele chegou uma banca lá, ele foi tirar a carteira. E rapaz, ele estava indo até bem. Tudo bem, tal, passou daqui, para aqui, ele parava e tal. Quando chegou num lugar lá, numa descida, porque Coromandel fica assim numa descida, né? O instrutor, né? O examinador falou para ele assim, senhor, encosta aí. Ele encostou, agora o senhor dá uma ré. Aí que foi o trem, aí atrapalhou tudo. Quando ele foi dar a ré, ele descontrolou e subiu com a caminhonete em cima do passeio. Aí o examinador falou para ele, olha, o senhor vai me desculpar, mas o senhor ainda não está em condição de tirar a carteira, não. O senhor pode voltar lá onde nós, no ponto lá, que infelizmente o senhor não passou. Ele falou assim, escuta, ué, mas foi só porque, a hora que eu dei essa ré pra trás aqui, que eu subi em riba da calçada? Ele falou, é isso mesmo. Não, o senhor pode ficar tranquilo. O senhor pode me dar a carteira, eu não vou andar para trás, não. Eu só vou andar para frente. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Você quer dar uma arrumada na sua vida financeira em 2014? Você faz o seguinte, viu? Seja um revendedor Oporte Jeans aí na sua cidade. Uma grande oportunidade para você ganhar bastante dinheiro. Calças, bermudas, saias, uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. E o Oporte Jeans é imbatível, tanto na qualidade quanto no preço, viu? Você tem possibilidade de colocar 100% em cima e vender muito mais barato do que a concorrência, além da qualidade que é excepcional. É uma grande oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e para quem tem família grande. Vale muito a pena, viu? Esse mês de janeiro agora eu vou lá em Toritama para conhecer a fábrica, né? Entre em contato com o telefone 61-9981-3601, 9981-3601 da Vivo, ou 61-8143-8802, 8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país. Você pode ligar agora e se transformar num revendedor Oporte Jeans. Eu posso garantir para vocês que o negócio é bom, porque hoje eu sou um representante Oporte Jeans aqui em Brasília e na região, e digo para vocês que está vendendo que nem água, que nem banana na feira, viu? Você começa fazendo pequenos pedidos e logo, logo você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje é Elaine Maria, Lucir Castro, Marinete do Vale, a gatinha Priscila Marques, que está fazendo 19 anos, a minha amiga Dilma Bispo, a Ivaneide Santana e a minha filha, minha princesinha, minha branquinha, Mariana Gomes de Aguiar, né, que está de aniversário hoje. Minha filhinha está fazendo 35 anos, eu estou ficando velho mesmo, viu? Para todos vocês aniversariantes, muita paz, muita luz, muita saúde. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo também. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 41, Segurança em Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 41. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes, de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Eu disse: ó Senhor Deus, pequei contra ti. Tem compaixão de mim e cura-me. Os meus inimigos falam mal de mim e perguntam: quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade e ainda junta más notícias a meu respeito para sair espalhando por aí afora. Todos os que me odeiam falam de mim, cochichando, e pensam que o pior vai me acontecer. Eles dizem assim: ele está muito mal mesmo e não vai se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás, porque faço o que é direito, e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Louvado seja agora e sempre. Amém. Amém. Que beleza, né? O Salmo 41, Segurança em Deus, que faz parte do CD, um CD só de salmo, com 30 salmos que a Márcia Ferreira gravou e que você pode comprar por apenas R$15, já incluso aí despesa de correio, viu? É só você mandar um e-mail com seu nome e endereço pelo Projeto Confiança para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Chama Projeto Confiança porque manda para você, junto vai o número de uma conta, depois que você receber o CD, você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica e faz o depósito, viu? Você pode pedir quantos CDs você quiser, é R$15 cada um, não tem nem despesa de correio, tá bom? O criador de sucessos é Delson Moura. Um milagre aconteceu em minha vida. Aconteceu na minha vida, estou aqui para agradecer a Deus. Eu estava num abismo tão profundo e hoje posso guiar os passos meus. O homem não é dono de si, sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que Ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. O homem não é dono de si, sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que Ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi Ele quem me tirou, trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi Ele quem me tirou, trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que Ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi Ele quem me tirou, trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi Ele quem me tirou, trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. É Delson Moura, cantor dele, um grande sucesso desse CD que ele fez de música religiosa, né? Um milagre aconteceu em minha vida. Eu vou à minha terra, eu vou a Coromandel, relembrar Gerson Coutinho da Silva. Daqui a 5 dias, no dia 20 de janeiro, o Goiá completar, são 33 anos que ele subiu para fazer parte da MPC, né? Da Música Brasileira no Céu. E é ele mesmo que vem cantar em duas vozes. Olha só a capacidade que ele tinha. Ele estava no hospital, sentiu que os seus dias estavam terminando, que ele ia morrer mesmo, e ele escreveu essa canção e ainda gravou. Presta atenção. Goiá em duas vozes, Despedida de um Poeta. No fim da vida estou gravando esta mensagem. Quem ouvir, por gentileza, pegue este gravador e leve as pressas pro meu bem lá em São Paulo, na Avenida Angelina, lá na Vila Leonor. Se não achá-la, faça mais esse pedido, porque sei que dentro em breve deixarei de existir. Leve ao programa do Zé Russo ou do Meirelles. Fale lá com Atos Campos para tocar, para ela ouvir. Conforme a hora, leve a Rádio Nacional, a Record ou a Tupi, que é certa a sintonia. Qualquer programa dos amigos de São Paulo, onde tocam os meus discos, ela ouve todo dia. Estou morrendo, minha querida, longe de todos, longe do lar. Esta canção é a despedida que seu poeta escreve a chorar. Choro de mágoa e não de medo, a minha hora sei que venceu, mas sinto tanto partir tão cedo, sem a aventura de um peito seu. Deixo na terra meus sonhos loucos para a ganância dos fariseus. Enquanto a vida se esvai aos poucos, dentro da noite do meu cruel adeus. Ame-me ainda por uns dois anos, depois aceite o que me seduz, porque minha alma em outros planos já socorrida busca Jesus. Adeus, meu último amor desta terra, pra mim se encerra a vida carnal. Eu sou uma forma de pensamento que volta ao mundo espiritual. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou em duas vozes, Despedida de um Poeta. A frase irretocável de hoje é do filósofo grego Platão. Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora de brincadeira do que em um ano de conversa. Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora de brincadeira do que em um ano de conversa, é a frase irretocável do filósofo Platão. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Zé de Souza e Roniel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. É com muita alegria que eu vou registrar aqui duas emissoras de rádio que estão passando o nosso programa. Lá em São José dos Campos, em São Paulo, a Rádio do Vale. Mandar um abraço aqui para o Val Siqueira, né, que é o diretor da rádio lá, que ele me informou pelo Facebook, que está passando já o nosso programa. A cidade de São José dos Campos é uma grande cidade do estado de São Paulo e foi fundada no dia 27 de julho de 1767, vai fazer, portanto, 247 anos, tem hoje 700 mil habitantes, uma área, um território de 1.097 km². Quem nasce em São José dos Campos é joseense. O prefeito atual é o Carlinhos Almeida, do PT. E o município de São José dos Campos faz divisa com Camanducaia, Sapucaí Mirim, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Caçapava, Igaratá, Joanópolis e Piracaia, e fica a 94 quilômetros da capital. Um grande abraço para o Val Siqueira e os nossos amigos da Rádio do Vale de São José dos Campos. Também, outra emissora do estado de São Paulo, lá na cidade de Mombuca, Ativa FM. Mombuca é uma pequena cidade do estado de São Paulo, foi fundada em 28 de fevereiro de 1964, mês que vem vai fazer 50 anos, tem 5 mil habitantes, segundo o IBGE, num território de 133 km². Quem nasce em Mombuca é mombucano. O município de Mombuca divide com Rafarde, Capivari, Rio das Pedras e Tietê e fica a 154 quilômetros da capital. O diretor da Ativa FM é o Josias Silva. O nosso programa entra no ar às 6h15 da manhã. Josias, um abração para você, para todos os amigos da Ativa FM de Mombuca, no estado de São Paulo, que estão nos dando aí grande audiência, graças a Deus. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Zé de Souza e Roniel. Ponto G. Meu ex-amor, se não for pedir muito, dê-me uma chance pela última vez. Ouça o pedido de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana em uma cabana presa nos meus braços, e até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. Como geólogo do seu coração, deixe que eu deixe o seu corpo sem véu. Me ponha solto num quarto trancado, eu faço um pecado que nos leva ao céu. Depois da volta na troca de afeto, no seu alfabeto eu vou doar ao Z. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marcar ponto no seu ponto G. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marco ponto no seu ponto G. Será possível se você quiser. Juro por Deus que se eu ouvir o sim, você será por mim eternamente amada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Zé de Souza e Roniel. Ponto G. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. À sua disposição de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Vocês prestem atenção nos professores, senão vocês não vão sair da faculdade. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Rolando Boldrin, Saudades de Matão. Neste mundo eu choro a dor por uma paixão sem fim. Ninguém conhece a razão porque eu choro no mundo assim. Quando lá no céu surgir uma peregrina, pois todos devem saber que a sorte me tirou. Foi uma grande dor lá no céu, junto a Deus, em silêncio minha alma descansa, e na terra todos cantam. Eu lamento a minha desventura nessa pobre dor. Ninguém me diz que sofreu tanto assim. Esta dor que me consome, não posso viver. Pra bem longe daqui, já que a sorte não quis me fazer feliz. Neste mundo eu choro por uma paixão sem fim. Ninguém conhece a razão porque eu choro no mundo assim. Quando lá no céu surge uma peregrina flor, pois todos devem saber que a sorte me tirou. Foi uma grande dor. A Faculdade da Música apresentou o grande mestre Rolando Boldrin, Saudades de Matão. Uma curiosidade que essa música foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão, porque eu morava perto da igreja lá em Coromandel, e todo dia, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, tocava Saudades de Matão, Noite de Reis. O Goiá até falou disso numa canção. Lá na igreja, né? A cidade acordava com o bater dos sinos e a música que era tocada, que enchia os ares. Coromandel era uma cidadezinha muito pequena na época, e eu morava a menos de 100 metros da igreja, escutava todo dia Saudades de Matão, que nós ouvimos agora na interpretação maravilhosa do Rolando Boldrin. Um dos maiores sucessos de 2013, Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Foi num telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro embotado de vidro fumê. Quando você chegou, lentamente, foi a canção da despedida.